O nosso tema de hoje, bem e mal sofrer. A gente pode dizer que o sofrimento é um professor. Ele é um professor que, disciplinado, nos ensina frequentemente. Porque nós temos sempre duas oportunidades de aprender, né? Nós temos a oportunidade do aprendizado, vamos dizer assim, pelo amor, que é quando nós entendemos e buscamos fazer as coisas no sentido correto. E a outra oportunidade é a própria vida como um todo, que vem nos ensinando, vem nos trazendo situações para que através delas a gente possa refletir e perceber que algumas coisas não estão muito bem corretas, né? Mas da onde vem esse sofrimento todo? A gente sabe que o nosso planeta, em alguns mais, alguns menos, mas todo mundo está sujeito e todo mundo passa por diversas situações de sofrimento. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e percebemos algo muito forte, situações bastante duras. E até nos sentimos, de certa forma, até aliviados por não estarmos passando por aquilo. Mas a gente deve aprender através da observação, né? Mas da onde vem esse sofrimento? Se Deus é bom, é nosso Pai, nosso Criador, é justo, será que alguma coisa que acontece conosco estaria acontecendo de forma equivocada? Então, esse é um ponto bem importante para a gente guardar, né? Não existe equívoco, não existe acaso, tudo segue uma norma, uma lei, uma regra correta, exata, igual para todos. Algumas dessas situações de sofrimento a gente consegue perceber, porque são causadas dentro dessa vida, então muitas vezes acontecem situações que eu digo, aquilo que eu fiz foi errado e agora está aí a conta. Outras acontecem e a gente não consegue perceber. Muitas vezes nós nascemos com alguma enfermidade, alguma deformidade que nos acompanha o resto da vida e a gente até esquece de Deus, né? Diz, ah, coitado. Então aí a gente consegue perceber que existem causas anteriores a essa vida, situações que foram geradas de forma anterior. Se Deus é justo, tem que haver uma explicação. Mas a maioria dos nossos problemas, como eu disse, são criados dentro dessa reencarnação. Aquilo que nós fazemos constantemente, aquilo que nós exteriorizamos dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, causam muitos problemas para nós, porque nós pensamos muitas vezes na satisfação imediata e pessoal. Não queremos, às vezes, ver as consequências. Até sabemos que podem ter, mas a gente tenta caminhar bem em cima da beira, como se talvez a gente conseguisse escapar de alguma situação dessas. É um fato interessante porque isso nos demonstra a responsabilidade daquilo que nós fazemos. Então, não é castigo de Deus, não é o outro que me fez tal coisa e por isso eu estou com um problema, é aquilo que nós estamos jogando para fora, projetando. E esse jogando para fora é interessante porque não é só nas nossas atitudes e nas nossas palavras. Nós estamos criando a todo momento através do pensamento. Então, quando nós olhamos para alguém e desejamos mal para aquela pessoa, estamos pensando alguma coisa negativa sobre ela, nós estamos exteriorizando através de uma energia alguma coisa que nós estamos criando aqui dentro, alimentando aqui dentro. Qual é o efeito prático disso? Desequilíbrio. Desequilíbrio no meu corpo espiritual, no meu perispírito. E que se eu continuar tendo esse mesmo tipo de atitude, vai vir para a questão física. Porque o nosso corpo físico aqui é como um dreno, né? Ele puxa tudo que tem dentro para fora, ele começa a demonstrar o que tem ali dentro guardado. Então, eu estava me lembrando hoje, e já foi falado algumas vezes aqui, de um livro que tem aqui na biblioteca, escrito por um médico, um cardiologista pernambucano. Através de diversos atendimentos que ele fez na área dele, ele conseguiu perceber pontos em comum com os pacientes dele. Alguns que chegavam lá por alguns motivos, que adoeciam mais rápido, se curavam, enfim. Ele começou a observar com bastante atenção. E ele escreveu esse livro, que o título é Quem Ama Não Adoece. E a gente até não acredita muito, né? Porque se a gente acreditasse, a gente se transformaria. O ensinamento pelo amor nos foi dado já há muito tempo. A gente está toda hora falando de Jesus, trazendo aquela mensagem dele, do falar e do exemplificar que ele teve ao longo do curto tempo de vida dele. Esse é um aprendizado pelo amor. Ele nos deu um caminho seguro, dizendo, tu tem que jogar para fora é amor, não é ódio. Amor, amar, querer bem o outro. Independente do que o outro fez, é problema dele. Tu tem que transformar a ti mesmo. Então, quando a gente consegue fazer isso, e todos nós já fizemos isso em algum momento, a gente se sente leve. A gente se sente bem. Fisicamente, inclusive. E quando a gente age de forma contrária, a gente percebe que, às vezes, o dia foi tenso, que a gente fez isso, falou, pensou, e aí de noite, não estou bom. Então, aquilo que a gente vai fazendo, vai gerando. E hoje é tudo muito rápido. As consequências dos nossos atos, eles são mais rápidos. Então, quando fala, o título é Bem e Mal Sofrer, o sofrimento é o professor. E como é que nós nos portamos perante ele como alunos? Quando acontece alguma coisa negativa, como é que eu... O que eu falo? Puxa, reclamo, me revolto, não aceito. Então está me dando uma oportunidade e eu não quero. Esse é o mal sofrer. Vai vir de novo, a gente sabe disso. Vem de novo com um pouquinho mais de força. Vamos ver se agora ele entende. Então, muitas vezes, a gente tem que chegar numa situação bastante difícil para conseguir dobrar o joelho e dizer, estou começando a entender. O bem sofrer é quando a gente consegue aproveitar essa oportunidade. Porque se a gente acredita em Deus e que tudo está certo, então, aquilo que está acontecendo comigo, que eu não estou gostando, é necessário. É isso que a gente, às vezes, precisa só dar aquela parada para entender isso. Aquilo é meu. E aquilo é passageiro. Isso é interessante também. É passageiro. Nós somos espíritos. E uma vida que parece muito, passa rápido. E a gente vai levando, no decorrer dela, esse conjunto de experiências. E todas as experiências bem aproveitadas nos fortalecem, nos deixam mais capazes de seguir em frente. Aquelas que a gente não aceitou, parece saco de pedra que a gente vai carregando. E a gente vai chegando encurvado lá na frente. São metáforas, né? Para a gente poder, às vezes, entender o peso dessas questões. A gente vai chegando todo quebrado lá e às vezes não aprendeu. Então vai ter que passar de novo. É que nem colégio, né? Deu a matéria, não entendeu, não se esforçou para fazer o tema, vai de novo. Até conseguir. Senão não passa. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 5, é o mais longo do Evangelho que segundo o Espiritismo. O título é Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados significa felizes, são os que sofrem. E Jesus falou isso, então, ele sendo para nós um guia espiritual, a gente precisa tentar entender o que ele quis dizer com isso, o que é ser feliz por estar sofrendo. É a oportunidade que a gente está tendo de resgatar, de aprimorar quem nós somos. Porque não tem outro jeito. Nós crescemos na dificuldade, na adversidade, a gente sabe disso. A gente não quer, a gente quer uma vida boa, uma vida fácil. Só que essa vida boa e fácil ela como que nos atrofia, porque a gente não exercita as nossas capacidades, o nosso potencial, que muitas vezes está latente ali dentro. Está parado, está esperando às vezes uma oportunidade de se manifestar, e a oportunidade está sendo nos dada todo dia. Então, é um capítulo não só longo, mas ele é espetacular, porque tem vários subtítulos dentro. Um deles é esse, o mal e o bem sofrer, que nos explica de uma forma muito bem colocada o que é sofrer, por que que é necessário aproveitar essa grande oportunidade que nos é dada. Capítulo 5, para quem tiver interesse depois de reler, é uma leitura muito boa, inclusive agradável para quando a gente às vezes se prepara para dormir, para poder entrar naquele momento de desprendimento com uma ideia diferente, às vezes, daquela agitação do nosso dia a dia, que a gente passa o dia sempre ligado em alguma coisa que só nos descarrega, ao invés de nos carregar.